corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nats! Como a gente sempre fala de religião, acho que a gente pode falar de uma religião aqui que a gente nunca falou até agora. Né? O Hare povo, Krishna. Não, o povo escolhido, os judeus. Ah, sim. Porque tem esses as judias lá, né? Esses, os mais, como chama? Quando ortodoxos. Ortodoxos. Que elas todas usam peruca. Uhum. Elas usam peruca. Não sabia disso, não. Também não. Acho que depois que casa, raspa o cabelo, uma coisa assim. Não raspa o cabelo. Gente. Ela é só o homem. É tipo o véu das muçulmanas. Eu não sei porque eles tretam tanto, porque eles têm meio umas coisas parecidas. Tem. Né? É tipo o cara que gosta da Marvel, o cara que gosta da DC. Mas eles são vizinhos, né? Tem vizinho que treta e são a mesma. É verdade, mas caralho, você tem muita razão. Talvez eles achem que os muçulmanos façam muito barulho, é isso? É, pode ser. Os caras falam, eles bagunçam muito. Bagunçam muito. Eles ouvem música alta. O tio Ali é um puta de um. É. Né, o tio Ali. E os judeus têm todo o processo de irrigamento lá que eles criaram no deserto. Eles devem ter umas plantas legais. Aí chega o muçulmano fala, puta, meu, esse cara aí com essas plantas, entendeu? Aí ele vai querer roubar morango do vizinho, aí o outro deve ter começado assim, todo o seu, a guerra. Eu acho que a gente tinha que ser historiador, assim, claro. História das religiões. Lógico. Eu acho que... Porque, pô, o Omelette Nights é o programa que domina todas as dimensões do conhecimento humano. Sim. E aqui, então, vamos falar dessa problemática. É, o que que eu tava falando? Da peruca. Peruca, peruca, peruca. Eu quero saber. Elas usam a peruca porque é para os homens que estão na rua, só o marido pode ver o cabelo de sua mulher. Verdadeiro, ah tá. A mulher tem que esconder o cabelo, mas elas não escondem o cabelo com o véu, com o pano, com o lenço, que nem uma peruca. Né? Como as muçulmanas. Elas usam uma peruca. E essa peruca muitas vezes é feita do seu próprio cabelo. Sim, então, não é uma coisa que customiza, né? Não é uma peruca rosa. Não faz sentido isso. Eu acho que você tá inventando essa parte. Eu não estou inventando. Não, isso eu é acho que você tá inventando. Mas sabe por que não faz sentido? Porque você acabou de falar que, tipo, o marido é o único que pode ver o cabelo real dela. Mas acho que deve por ter... por que porra a peruca então, dela já sei. Do próprio cabelo? Você já sabe que você encontra o cabelo na comida e você fica com puta nojo, você fala, não vou comer mais essa porra. Não, eu tiro e como, mas entendi. Entendeu? Mas é isso. Lance é, tem muita gente que fala, meu, caralho, tem um cabelo na comida. Depois você olha e fala, não é meu. Sim, não é meu. Pode ser a mesma coisa para os judeus, entendeu? Então, tipo, o cabelo não está preso na cabeça. Então, aquele não é o seu cabelo. É só... Sacou? Nossa, mas é muita suposição. Não é suposição. É tipo, acho que é a mesma coisa que a gente sente quando vê um cabelo na comida. Mas... é o que o cara acha que o outro sente quando vê o cabelo que não, não está preso na cabeça da mulher, mas na cabeça da sua mulher. Eles fazem uma leitura super estrita, assim, do texto. Então, por exemplo, o cara no sábado, isso é verdade, ele não pode gerar energia. Porque sábado é o dia de descanso, não sei o quê. Então tem alguns prédios aqui em Genópolis... Tem stand-by, na verdade, né? Porque você está gerando energia simplesmente por respirar. Exatamente, mas você não pode gerar energia elétrica, então... Ah, energia elétrica. É. E aí tem uns prédios... BTU. BTU não, pode. Eu não sei qual o limite de BTU. BTU pode, você tem pode. Tem que ficar em repouso pra sempre. É, tem que ficar em repouso. Aí tem uns prédios em Genópolis que o elevador ele fica automático, ele fica andando o tempo inteiro. Porque o cara ele entra aos sábados no elevador, ele não aperta botão nenhum. Então e ele é como sai só ele no não... domingo, é isso? É. É isso que você tá falando? E depois eu que invento história. Não, isso é verdade. Isso tem prédio que é assim. E aí, é por quê? Porque ele não gera energia nenhuma. Então ele entra no corredor e é tudo aquela sensor de ele luz não automática. Gera energia, mas ele gasta 200 ele vezes. Ele gasta mais muito energia. Mais, mas o ato dele não apertar botão nenhum. Ele não está gerando e será energia. Possível que não né? É muito melhor cara, é mentira você gerar isso. O emprego, vocês estão colocar o cara lá, o ascensorista, essa figura bonita do ascensorista. O ascensorista laico. O ascensorista... laico. É um ascensorista laico. Né? Ele está lá, ele está sentado, você entra, você não fala com o cara, mas ele já sabe se você quer ir para o térreo para o menos dois. Sim. Ele olha pra você, você pode ter uma cumplicidade no olhar. Eu nunca soube, um cara passou esse o caracolzinho? Feio. É. Eu não acho feio, eu acho bonito, cara. É uma peruca? Aquilo é dele? Eu acho que é tipo os Jedi, assim, que tem aquele... Mas é qual é? Qual é o... Eu não sei o que é aquilo. Ah, eu também não sei, cara. Mas é uma peruca ou é deles? Não, aquele caracolzinho é deles. Não é peruca? Não, aquele caracol é do cara. Eu sempre achei que ficasse preso no chapéu, igual aqueles chapéus de festa junina, que você compra e já vem com a trança. Eu achei que o chapéu do judeu já vinha com caracolzinho. Na verdade, aquele negócio é mais difícil de fazer, né? Porque você tem que deixar crescer toda a costeleta e aí faz um frizz, né? Você faz um... Um babyliss. Na costeleta. Que máximo. Dá um trabalho. Cara, eu acho... Dá muito trabalho. Eu acho uma das coisas mais bonitas da religião, aquele negócio. Também porque... acho. Nossa, eu acho feio. Pô, eu gosto dessa coisa que é uma dedicação do corpo, sabe? Tipo, porra, eu tô aqui, eu acredito num negócio, eu vou deixar um pedaço do meu corpo crescer aqui. Eu gostaria de... Que pedaço do seu corpo você deixaria crescer? Eu gostaria de ter... Ó, eu gostaria de ter uma religião... Eu gostaria de fazer parte de uma religião... O pinto não pode, que corta metade do pinto na hora que você vai circuncisar lá no... Não, mas aí é judeu. Eu tô falando, na religião Eric Bordiana, qual parte do corpo que você deixaria crescer? Eu acho que crescer? Nós deixaríamos bigodes. Bigodes. Justo. Tipo, grandes bigodes. É cada... Né? Aí você tem lá os Dothraki, o George R.R. Martin criou lá os Dothraki e deixam trança, sua né? trança crescer. Quando você é vencido em batalha, você perde a trança. Fala, não, esse cara perdeu a trança, é um merda, ele perdeu em combate. Né? Já o Eric Borgianismo, nós deixaríamos os bigodes. Grandes bigodes trazem grandes responsabilidades. Grandes bigodes trazem... Né? Aí precisamos inventar alguma coisa. O que significa o bigode? Tipo, o comprimento do bigode está relacionado a quê? A sua hombridade, seus conceitos, a sua... Até a menor ideia. Tipo. Eu acho que tá ligado, assim, a um senso... Mas não combina com você, é um senso de impureza, assim. Porque quanto mais comprido o seu bigode, mais você suja o bigode quando faz qualquer coisa com a boca. Né? Tem um bigode imundo, você não vai conseguir tomar sopa na sua religião. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu gosto de sujar meu bigode. É? Eu gosto de sujar meu bigode, mas eu limpo meu bigode depois. Com álcool gel. Eu passo álcool gel, inclusive cara, eu inventei... toma álcool gel. Você passa álcool gel no bigode? Não passo álcool gel no bigode. Eu passo álcool gel nos olhos, em eventos de videogame, tá? Evento de videogame, eu passo... Deixa eu falar uma coisa. Inventaram um colírio. Você não precisa passar álcool colírio gel no não olho. Resolve pelo seguinte. Você vai em evento de videogame... Você pode ficar cego se você passar álcool no olho. Não é no globo ocular. Eu fecho os olhos e esfrego. Por quê? Claro. Porque você vai nessas coisas de videogame, você, o cara fala assim, experimenta aí o óculos Rift, né? Aqueles óculos de realidade visual. Experimenta aí o 3D. Você sabe que o álcool ele vai ressecar a sua pele, você vai ter mais rugas do que pessoas normais. Eu tô cagando pra isso, porque o que eu não quero são germes perto do meu globo ocular. Eu prefiro muitos germes e poucas rugas. Eu prefiro rugas, eu não me importo com as rugas. Eu fico mais bonito a cada dia que passa. Tá? Então, porque isso é o que a velhice faz pelo homem. Já falei você que existe, recalque, não, que é existe o uma linha, existe uma linha muito tênue entre o coroa bonito e o tiozão do pavê. Cuidado. Já te falei isso aqui. Você cuidado com isso, eu como sua amiga estou te alertando. E o bunda de pudim, é o tiozão do pavê? O tiozão do pavê é o mesmo, o bunda de pudim não necessariamente é um tiozão do pavê, mas geralmente eles andam juntos, no mesmo corpo. O tiozão do pavê e o bunda de pudim, porque entendi. Geralmente o tiozão do pavê tem bunda de pudim. Omelete. Eu acho que eu sou incoerente para as pessoas externas. Para as pessoas externas. É. Mas pro pessoal que tá dentro de você, tá tudo para as pessoas tranquilo. Que moram dentro de mim, tá tudo certo. As pessoas que estão fora, acho que elas não devem entender muito as coisas, às vezes. Eu acho que você tem uma doença autoimpune. Autoimpune? É. O que seria uma doença autoimune? Você doenças autoimpunes? Não é autoimune? Não, essa doença você tem autoimpune. Tá, como assim? É justamente essa coisa, essa questão, né, do que você acha que você é e o que você projeta pro outro. Entendeu? E aí isso, essa dicotomia entre o eu que e o dicotomia? Externo, fala o um negócio não direito. É eu tô fazendo aqui uma abordagem científica, Dani Taranha. Que essa diferença, essa distinção entre o eu interno e a projeção externa pro outro, entendeu? Ela cria esses problemas. É por isso que você vive doente, você vive inchada. Vivo doente, você tá maluco? Doente, tava aí. Tô com alergia, Dani Taranha. Eu tô com alergia porque não chove em São Paulo. A não culpa chove. Não é minha. Como tem não um chove? Limite choveu alérgico. Pedra. Choveu o. Pedra. Nossa, não é? Choveu pedra. Sim, nevou. Mas... Nevou. Eu não fico doente o tempo inteiro. Eu não tô inchada porque, eu tô inchada. Não, porque eu tive um problema hormonal. Eu não tô inchada. Pelo menos você não é daltônica, né? Hormonal. E eu tô adorando meu inchaço. Agora eu estou. Gostando muito dele. Agora você tá gostando dele, tá vendo? Doença autoimpune. Não, eu tô aprendendo a lidar com certas coisas, entendeu? Por exemplo, meu problema hormonal agora está me trazendo algumas coisas novas em minha vida. tipo nós que, vamos falar tipo sobre que? Isso aqui. Não, aliás, eu quero agradecer todos os e-mails que eu recebi perguntando, perguntando dos meus hormônios. Muitos e-mails chegaram. Muito obrigada pela preocupação dos ouvintes. Perguntando dos meus peitos, eles estão ótimos. Obrigada também por perguntar. Inclusive, chegou um e-mail muito estranho. Chegou antes do Omelette Nights ir pro ar. Chegou um e-mail falando disso. Eu falei, cara, temos um vidente aí. Tamanho de que loucura, hein? E ela até agora acha que fomos nós. Que eu acho, eu acho que vocês fazem e-mails fakes pra Omelette Nights. Eu acho, faz. Eu comecei a ter certeza disso. Não faz. E... Mas qual é? Eu não entendi aí. O quê? Qual que é a dos hormônios? Qual é dos hormônios? Não, vai passar, gente. Vai passar. Tá dando o quê? Calorão? O que você tá sentindo? Conversa com a gente. Não, calorão jogo, é ótimo. Não tô na menopausa, Eric. Você tá vendo luzes piscando na sua frente? Tá dando, tipo, você tá, né... Tipo, sei lá, mini-orgasmo, tem uma coisa elétrica acontecendo. Mini-orgasmo? Mini-orgasmo, sabe? Tipo, mini, o que é mini-orgasmo? Vamos, reunião de trabalho. Vamos falar sobre mini-orgasmo, Zé Rico Borgo. Você tá na reunião de trabalho, seria um mini-orgasmo? Eu não sei, eu acho que as mulheres têm isso. Mulher não tem mini-orgasmo. Tem mini-orgasmo. Mulheres têm mini-orgasmos. De onde você tirou isso? Tô tirando agora, porque eu sou um especialista em corpo humano. E aí, foi bom ontem com ele? Ah, só um mini orgasmo. Foi só um mini, foi só um mini. Pouquinho. Não, mini-orgasmo não é na hora do sexo, mini-orgasmo é assim. Acontece na rua, por acontece, sem querer. Acontece, acontece. Sem querer, a mulher tá passando... Passou. Pronto. É um frisson, é um, sabe? É um vento. É um frisson. É um formigamento, é uma dor. Cara, você não faz o menor sentido o que acontece quando uma pessoa tem um útero em ovários. Você não faz o menor, você não tem noção nenhuma trombas, do que acontece. E as trombas. As trombas de Falopio. Trombas. E as trombas. As trombas de fagócito, né? Fagócito. As trongas. As trongas de fagócito, as né? As trombas de Falopio. Vocês não fazem a menor ideia do que acontece. A menor ideia. As trombas, né? Elas não, saem, eu tô elas ótima, gente. Eu tô ótima. Fiquem tranquilos. Eu tô, ótima. Que bom, é bom ver você saudável de novo. Ainda não tô, mas... Ficarei, entendeu? Porque semana passada você veio aqui gravar, você parecia, você estava mais pra Diaba do que pra Slevileia. Não, porque eu tava com dor semana passada. E Diaba, eu vou dizer quem é, já já. Tá? Eu vou dizer quem é. Ah, Omelette Nights. Essa semana aqui eu estava mentalizando, tava pensando sobre Godzilla. Chegou um e-mail de Godzilla, mas pode falar. Ele mandou um e-mail? Mandou. Sabe, tá chateado que a gente falou que ele ia perder de Jesus Cristo. Ele mandou uma mensagem de voz. Tava pensando sobre Godzilla, né? Que tem uma galera aí que fala, mano, porque não dá, porque esse Godzilla é muita preparação até aparecer o monstro e tal, e não sei o que lá. Daí eu fiquei pensando, porra, eu gosto da preparação, eu gosto da expectativa, da antecipação, né? Do negócio. Do suspense. Do suspense. Né, aquela coisa que leva ao clímax, que é o surgimento de Godzilla e seu urro. Né, que é quase seu quê? E seu sopro. Seu sopro. Ah, tá. Seu sopro também. Seu urro. Seu urro e seu sopro. Porque o sopro de Godzilla, na verdade, é quase um orgasmo de Godzilla. É um mini orgasmo. Começa. É um maxi orgasmo. Porque a cauda dele começa a pirlimpimpar. Sabe? Ela vai acendendo. Isso, ela acende a pontinha. E vai. Sobe toda a coluna dele, né? Sobe como toda se fosse... a coluna, é aquela aquele coisa. Frio na espinha. É aquele frio na espinha. A representação mágica. Né? De uma ejaculação de uma monstruosa. E aí ele vai e ele ejacula pela boca, na boca do outro monstro. É. Entendeu? Você percebe, Thiago? Vamos aqui fazer um parênteses. Só eu e você aqui. O Érico fica vendo o filme pornô no Alien, né? Fica achando. Agora ele tá vendo uma. Godzilla e pensando. Mas é tudo. Qual que é o problema do Érico? Ele tá bem? Assim? Você que convive com ele aqui, tá tudo relacionado. Tá tudo certo, Freud um já dia dizia. A dia? Se Freud não tivesse visto Godzilla, ele diria a mesma coisa que você falou. Não, olha, eu concordo com Freud o Alien. Freud Flintstone. Eu concordo com o Alien e com toda. Você concorda com o Alien? Calma, com o Alien, quando a gente falou de toda a denotação sexual e feminina que tem no Alien. Agora Godzilla não, né? Godzilla sim, porque ó, fica lá aquele negócio, ele vai criando aquela tensão. Mas quem tá criando a tensão não é o Godzilla, quem tá criando a tensão é o diretor do filme. Mas é isso aí, é tipo como o cara faz filme, sabe? Aí a pessoa aprecia o filme como ela aprecia o sexo. Érico, eu já te falei, eu vou repetir. Você precisa ver filme pornô. Você tá confundindo muito as não coisas. Não tô confundindo nada. Tá sim. Eu quero fazer aqui vai um paralelo. Vai lá no canal 200 e pouco da TV a cabo. Você quer dizer que quem não gosta de Godzilla não gosta das preliminares. Eu quero dizer que quem não gosta de Godzilla não gosta de preliminar. O cara que quer logo, sabe? Ele quer logo. Ele quer logo. Ele não se controla, ele quer logo. Ele quer ligar o negócio, ele quer. Ele tem a mentalidade do filme pornô. Porque ele o filme não pornô quer... não tem a preliminar, sabe? O filme pornô não tem o... O cara vai lá e aí começa e já logo vai... Não. Esse apressadinho ele não gosta de ficar com o bigode fedido, então. Não gosta do bigode fedido, exatamente. Caralho. Onde vamos parar? Ele não gosta do smelly mustache. Onde vamos parar? Smelly mustache technique. Onde vamos parar? Né? Mestre, os mestres, os grandes mestres chineses tá certo. Já falavam da técnica do smelly mustache. Tá certo. Technique. Não, você, sim, ouvinte, desculpa. Pronto, chegamos a esse momento que a gente está pedindo desculpa ao ouvinte. Desculpa, né? Porque... Pelo bigode fedido. É. Não, não, né? Não tem necessidade. Porque há muitas maneiras de você também... Não de tem você... necessidade. Mas a gente já falava isso quando disse que o Transformers 2 era o gangbang, né? Era como ser estuprado ser estuprado por robôs. Um inclusive robôs. Tem escrotos robô que vem na sua cara, em 3D. Sabe, tá tudo eu acho tudo que sexual. É isso o grande problema dos nerds. Eles ficam tanto tempo vendo esse tipo de filme... esse tipo de coisa, que a energia sexual de vocês não é canalizada de uma outra forma. Ela é canalizada naquilo. Aí você começa a enxergar sexo em tudo que você está vendo. Como você o seu universo... Dizer que eu não trepo, é isso? Não estou dizendo que você não trepa. Estou dizendo que você canaliza a sua energia sexual acho que não, de uma outra forma. O negócio, sim. Não, eu canalizo... O nerd é muito, tipo... Muito ele tá vendo sexo em Transformers, só tem robô naquela merda. Não, mas, tipo, pra, assim, um carrinho que vira um robozinho. E aí, onde tem sexo nisso? Não. É a metáfora para as mudanças. Não tem! Caralho. Não tem! É a metáfora para as mudanças. Mas seguindo o seu raciocínio... O garoto não come ninguém. O garoto não come ninguém. Ele ganha Bumblebee. O carrinho amarelo, né? Que aí, com essa potência que agora ele adquiriu, que é Bumblebee, que vira um outro garoto, são dois garotos juntos, né? Aí ele detém a coragem pra comer a Megan Fox. Exatamente. Tudo é sexo, Dani. Não, pode ser, mas eu... Não é. A Megan Fox já sabia muito mais de carro e ela mexia no carro, entendeu? Ela mexia no capô, ela ia lá, ela abriu o capô. Ela abriu o capô, ela mexia. Ela manipulava os pistões. Sabe? Ela ia lá, exatamente. Ela lubrificava... Ela mexia na mangueira do as combustível. Mangueiras. Ela lubrificava o pistão, ela mexia na mangueira, ela fazia a chupeta, ela, sabe? Pô, carro é muito sexual. Gente, vocês têm que colocar aqui no omelete aqueles calendários de mulher pelada. Não sei, eu acho que vocês têm que voltar pra uma coisa mais real. Vocês estão viajando muito. Omelete Nights. O cara deve ser insuportável. Insuportável ver um filme pornô com o Érico. Deve ser insuportável. Deve ser a coisa mais broxante da história da humanidade. Pode ser o melhor filme. O Érico, ele vai se apegar em coisas... Não é pra... Érico, você tem o que separar filme pornô você. É um grande, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Você pensa demais. Você não pode pensar. Esse filme foi feito pra você não pensar. Não é pra você pensar. Eu não consigo não pensar. Não é pra você pensar, é pra você se levar, deixar levar. Você deixa tem que tomar um ácido. Me levar, pornô leva você tem que tomar um ácido. Deixa o pornô me levar, pornô leva. Pronto, agora o Érico tem que tomar um ácido. Já passou pra outra coisa, completamente diferente. Você tem que usar alguma droga, você tem que usar. Pra você abrir um pouco a sua cabeça, você tá muito, minha cabeça muito... está aberta o tempo inteiro, recebendo informação, a transmutando em algo que funcione dentro do borboverso. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Pô, quando você morrer, o seu caixão vai pesar tanto, mas vai pesar tanto, que vai ter que ter 50 negros pra carregar teu caixão. De tanto que ele vai pesar, porque você vai carregar, você carrega isso com você. Eu não carrego nada, eu você falo tudo. Você carrega o negócio, isso. Eu falo tudo, tá tudo pra fora, tá, sempre tô falando. Eu tenho um problema com alguém, eu falo. Você eu não pensa gosto de alguém, eu falo demais. Eu não gosto de você. O Érico gosta de discutir mesmo, ao contrário da Ana Maria Braga, que tem uma carga negativa muito alta, por isso que ela foi atacada por todos os animais aí. A natureza contra Ana Maria Braga, né? O negócio do filme pornô é o seguinte, essa molecada, eles ficam assistindo filme pornô, daí eles acham que trepar é aquilo, entendeu? Essa galerinha jovem hoje que assiste filme pornô, tipo, eu não sei o que eles vão ser, mas já tem alguns, sei lá, jovens adultos hoje que realmente pensam como o Érico tá falando, tipo, que eles não entendem, sabe? Era o que aquele ex-BBB lá, que era vlogger e cartomante, não sei o que lá, e fazia um vídeo... Vlogger e cartomante. É, explicando como fazer sexo, sabe? Tipo, são os caras que ficam reclamando da Nanda Costa... Ou, sabe, da Playboy. É, mas aí é todo um problema de uma geração que não tem o que fazer. Mas aí passa por isso. Passa pelo cara que foi criado... Porque está perdida, a geração está perdida. Essa aí eu acho que tá mesmo, uma boa parte dela tá, pelo menos. As pessoas estão muito presas a estereótipos e a certas coisas. As pessoas estão carentes, né? Tá todo mundo carente. Não, sim, mas as pessoas não sabem o que fazer com isso. Você tem tanta informação, mas tanta informação, que você não sabe o que fazer com isso. O cérebro humano não foi processado, não houve ainda mutação genética. Vai acontecer daqui, sei lá, 80 anos. Não, quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Mas não aconteceu ainda a mutação genética ao ponto de você conseguir absorver tudo isso, colocar na sua cabeça legal, processar, entender e praticar. Você não consegue. O cérebro humano não foi processado para isso ainda. Então você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque você não sabe o que fazer com aquilo que você tem. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Velho, esse é o Omelete Nights mais filosófico. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Mas é verdade, gente. O cara de hoje, com 13 anos, ele dá um Google lá e ele já tem tudo. Ele tem um vídeo de uma nega explicando como é que, que o cara tem que transar. Ele tem um manual de explicação de sexo oral. O cara tem... Aí o cara fala, caralho, eu sei fazer. Não, você não sabe, porque você só aprende na prática, não é assim. Aí o cara tem tudo isso de informação e ele não sabe aplicar essa informação, porque ele nunca pôs a mão na massa, ele não sabe fazer. Ele não deixa se levar pelas coisas, pelas sensações. Não, deixa eu observar isso aqui. Peraí, ah, não é assim. Presta atenção na reação da pessoa. Ah, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque a pessoa acha que sabe. Tanto por isso que é tão difícil arrumar estagiário hoje em dia. Porque o estagiário, o jovem... Estagiário, não, fale mais sobre isso, como assim? O jovem, ele acha que ele sabe, que ele tem o Google, ele acha que ele sabe, que ele tá no primeiro ano da faculdade, e ele acha que ele sabe pra caralho, que você que estudou há 10 anos, entendeu? Que tá praticando há 10 anos. É a mesma coisa. É isso que eu queria dizer, boa noite, eu vou embora. Omelete. Cadê o e-mail que eu queria ler? Tem um cara falando do Godzilla, mas a gente já falou tanto... Ele disse que ele se sentiu mal por ter gostado do Godzilla, esse ouvinte. Mateus, ué, o nome Godzilla dele é tão fofo. Matheus Gomes Coelho, ele tem 26 anos. Ele falou que ele tá com um problema, porque as pessoas falaram tão mal pra ele de uma coisa que ele gosta tanto. Uhum. E ele acha que ficou tão ansioso, que quando ele viu, ele gostou tanto, que ele fala, será que eu estou me enganando e o filme é ruim? Você trepa bem, só isso. Entendeu? É. Esse cara é um como cara é que você sabe bem. Que o Matheus trepa bem? Trepa bem, é o cara que gosta da preliminar, que gosta de sujar o bigode. O cara que gosta de Godzilla, desse novo, é um cara que trepa bem, é isso. O cara que gosta do Godzilla antigo, tem que... Meu Deus do céu, tem gente defendendo o Godzilla de 98. Em que mundo a gente está? Gente defendendo o Godzilla de 98. Eu vou repetir. Tem gente defendendo o Godzilla de 98. Ah, meu Deus! Não, eu não. Ah. Eu também acho o filme muito bom e tal. Olha, eu vou assistir, vou fazer minha lição de casa, vou assistir, ver se eu consigo ver esse fim de semana. Eu queria assistir na estreia, mas não deu. Espero que você tenha um mini orgasmo. Mini. Terei, Érico Borges. Eu tive. Érico Borges, não, Érico Burgo. Érico Borges. Gente, tipo... Aproveita que você tá hormonal aí, vai assistir o Godzilla. Tá foda, mas tudo bem. Eu vi muita gente pirando, entendeu? Falando que o filme era lento demais e tal. E principalmente gente indo assistir ao filme, achando que ia ser um Círculo de Fogo, né, que é o Pacific Rim. Ou um Transformers, ou que você ia ver um monte de monstros se batendo. E, tipo, são pessoas que você não vê sentido nenhum nesse argumento, porque quando eles assistiram Transformers 3 lá, vivem reclamando que você só via robôs se batendo. Aí agora eles queriam que um monte de monstros se batesse sem lógica nenhuma, sabe? E o filme te dá uma lógica, te dá um roteiro, te dá um enredo, você vê aquilo acontecendo gradativamente e o cara reclama, tipo, não tem... lógica nenhuma nisso. Olha, eu acho que as pessoas vão sempre reclamar de tudo, então o que a gente tem que fazer é saber filtrar e saber... O filtro é importante. O filtro é importante, entendeu? E vai ter Copa, né? Vocês sabem. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem e-mail aqui do Lucas, de Porto Alegre, e ele falou de uma coisa que eu disse aqui, eu disse no Twitter. E eu quero dizer aqui no Omelete Nights, porque eu amei esse filme. Ele falou que viu a minha dica no Twitter do How to Be a Man. Vocês viram esse filme? Tem na Netflix. É um documentário? Não, ele explicou aqui. Foi um dos filmes mais engraçados que eu já vi nos últimos tempos. Basicamente, o filme conta a história de um ex-humorista que pensa que está morrendo por causa de um câncer e, por causa disso, começa a gravar vídeos para ensinar o seu futuro filho a ser um homem de verdade. Nesse filme How to Be a Man, que tem no Netflix, você pode assistir, tem uma cena onde o protagonista descreve na mesa de um bar como que o carinha que ele tá... Enfim, não vou contar aqui, mas... Como que o colega dele tem que fazer um sexo oral numa mulher. E é a descrição mais espetacular que eu já vi na minha vida. Ele passa 20 minutos do filme fazendo uma analogia sensacional, muito bem feita. Ah, fala agora o que, que é. Não, eu não vou contar, vocês têm que assistir o filme. O filme é muito legal, é sério, o filme é muito legal. Chama How to Be a Man, um dos filmes mais legais que eu já vi. Eu não dava nada pra esse filme, nem foi nem divulgado esse filme. É muito legal e essa cena é sensacional. Essa cena, sim, é um orgasmo. Mas, enfim, ele disse que gostou desse filme, me agradece pela indicação, indico pra vocês, pessoas do Omelette Nights, e ele faz uma pergunta, baseado na ideia do filme, que é o quê? Você acha que tá morrendo e você vai fazer um vídeo pro seu filho. Filha, enfim. Se vocês algum dia tivessem um filho e pudessem dar um conselho, apenas um conselho de vida pra ele, qual seria? Ouça o Omelette Nights. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Não precisa saber mais nada. Vida. O segredo da vida, cara, tá aqui. Em todas as dimensões do conhecimento humano. Fala pra ele não pensar muito nas coisas. Faça e não pense muito. Eu não posso ser seu filho. É, não tem como. Você não mesmo. Pode procriar, Érico. Desculpa, você não pode procriar. Eu sei. Você tem que fazer uma vasectomia. Mas o negócio é o seguinte. Eu já tentei fazer a vasectomia. Em casa, sozinho? É. Do jeito que você falou, parece... Eu já tentei fazer. Parece que ele fez em casa, né? Em casa. Tentei fazer uma vasectomia. Eu já tentei. Médico nenhum faz. Você entrou no YouTube, mas não tem um tutorial. Médico nenhum faz. Existe vasectomia reversível. Você pode fazer. Essa aqui é reversível. Vai que não faz. Você tem que ter um número básico de filhos pra fazer. É. Eu quero a irreversível. Não tem. Você não pode procriar. Vou te dizer uma coisa. Eu realmente não posso. Por isso que eu adotei todos os leitores do Omelete. São todos meus filhos. São todos meus filhos, são lições de vida. Lições de vida. Em toda Omelete TV tem lição de vida. Meu Twitter tem lição de vida a todo instante. Por isso que eu fico dando lições de moral o tempo todo, entendeu? Na verdade, estão todos aqui na internet presos comigo. Você é um grande pai, né? Eu sou um grande pai. E o seu conselho é? Eu já dei o conselho. Omelette Nights. Assine o canal. Assine o canal. Tá? Cara, eu acho que eu ia falar... Putz... Fume mais maconha, talvez. Olha só. Qual o exemplo? Você pode ser a mãe. Mas aí com que idade, assim? Tipo, não. Fume maconha. Não, fume a maconha a partir dos 21. Não, fume maconha. 21? É, depois de velho. Se você fuma maconha mais novo, você não aproveita. Fica lesado, né? E fica lesado. Você vira um babaca, vira um idiota. Não vai bem no colégio, é uma desgraça. Aprenda, arruma um emprego, tenha uma vida estável. Depois você vai desfrutar das plantações que o planeta Terra pode te oferecer. Nossa, que cara, que coisa mais hippie. Eu nunca ouvi nada tão hippie na minha vida, Dani Taranha. Foi muito hippie. Eu não sou hippie, eu tomo banho. Foi muito hippie isso, muito hippie. Não foi hippie? Mas eu tenho medo de tomar o Santo Daime e não voltar. É, todo mundo tem medo de tomar o Santo Daime. Eu tenho um amigo meu que tomou e falou, cara, é bizarro, mas ele voltou. Tenho medo de tomar e não voltar. Santo Daime. Na verdade, o meu medo, assim, não é nem de voltar. Meu medo é tomar esse negócio e vomitar, né? Porque tem gente que passa muito mal. Eu odeio fazer vomitar. Papel. Todo mundo vomita. Eu odeio todo mundo vomitar. Vomita. Porque, cacete, eu vou tomar um negócio pra vomitar. Pô, mas fazer papel na frente das outras pessoas, entendeu? É o que me preocupa. Mas ninguém tá... Assim. O cara tá tripping ali, velho. Tá todo mundo vomitando, né? Não é essas pessoas se preocupam. Porque eu me preocupo, entendeu? Mas mesma coisa que você vai fumar maconha pela primeira vez e for não tosse, não tosse, não tosse, não tosse. Aí você vai lá e tosse, entendeu? Aí fica todo mundo olhando pra você. Ah, tossiu, bababá. Aí se você vai tomar tossir faz parte. É mas uma fumaça não no seu pulmão. Dizem que o tossir é melhor? Não, o tossir é uma bosta. Não, o ato de tossir abre o... Não, como você tosse, você absorve mais rapidamente. Dependendo da tosse, né? Mas a tosse é uma bosta, porque sua garganta vai ficar, tipo, coçando irritada, o tempo inteiro. Irritada. E aí? Eu ia falar, deixa a vida te levar e não esqueça de escovar os dentes. Importante escovar os dentes, importante. É um baita conselho também. Omelette Nights. Cara, tem um e-mail aqui da... Como é que ele chama? Ele... É escrito aí. Não, ele não pediu pra ser identificado. Ele tá muito chateado porque ele tá afim de uma menina que é a versão feminina dele. Que ele tá louco por ela. O cara que se apaixona pela versão feminina dele ele é o quê? Narcisista ou viado? É aquela crise de alteridade que a gente tava discutindo agora há pouco aqui, ele, né? Ele não acha o lugar dele. E ele tá procurando um outro alguém. Não, porque às vezes ele... Não, mas às vezes... Ele tá procurando a si mesmo em outra pessoa. A melhor coisa que tem é você não, tipo... Não é legal você procurar uma pessoa que é exatamente igual a você. Não, mas eu acho que aqui calhou. Tipo, ele conheceu a mina e a mina é ele, só que mulher. E aí ele se apaixonou por ele mesmo. É uma punheta, então. É um onanista. É, não é sexo, é punheta. É um onanista, sim. Tá. É um discípulo de Onan. É, então, ele tá apaixonado, só que essa menina namora. Ah. E eles são muito brothers, assim. E ele falou que eles conversam de tudo e tal. Querido, conversar de tudo não quer dizer nada, tá? Também converso de tudo com os meus amigos. Quer dizer... E com todos os ouvintes. E com todos os ouvintes. Não, quase tudo, né? Também não é assim. O que que a gente não fala aqui? Não, tem muita coisa que eu não conto. Eu não vou ficar falando certas coisas. Eu não conto tudo. O que que você não tá contando? Eu não conto, vou falar das minhas intimidades? Não. Ué, eu vou contar uma coisa sobre Dantaranha aqui. Eu vou contar uma coisa sobre Dantaranha pra você que está nos ouvindo. Dantaranha, a gente tem conversas aqui. Esse Omelette Nights que você ouve, que chega aos seus ouvidos, é tipo a ponta do iceberg, entendeu? É a ponta do iceberg. É ali, é a gota que fica na ponta do iceberg, né? É o germe que está na gota, que está na ponta do iceberg. Beleza? É, porque a gente é fala embaixo. Cada coisa aqui, cada coisa incrível, cada coisa vai explodir, poderia explodir sua cabeça e transformar você numa pessoa melhor. Dantaranha corta tudo na edição. Ela corta tudo na edição. Olha, Dani! Eu vou te falar uma coisa, muito séria agora. Quê? Érico. Borgo. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar. Conta uma sua coisa, eu te conto a minha coisa. Eu vou falar o seguinte, o dia... que você pagar o meu salário e que eu conseguir trabalhar exclusivamente só pro Omelete, eu falo o que você quiser. Mas eu vou... E agora é a hora que eu vou te contar uma coisa. Conte. Eu vou te contar uma coisa. É, eu fechei, eu nem falei pra vocês ainda, mas eu fechei. A gente vai fazer um Omelete Nights ao vivo no YouPix. Ah, é? Olha, que legal. Vai ter um Omelette Night ao vivo no YouPix. Quando que é isso? Você tem que me falar. Não sei quando, de algum mês aí. É... E aí, e eu acho que a gente devia... A Dantaranha tem que estar solta lá, né? Porque não tem edição. Não vai ter edição. Não vai ter edição. O que você vai falar lá, lá ficará. E é isso aí. E eu não quero que você fique coxinha. Não vai de pullover, não. Eu tô de pullover? Eu não tô de pullover. Você não vai de pullover. Você vai dar a Dantaranha como o Dantaranha é. Entendeu? Eu tenho um filtro. Sério, eu prometo. Eu prometo a todos vocês, eu prometo a todas as pessoas que estarão no YouPix assistindo Omelette Nights ao vivo, que eu vou tirar essa mulher do sério e ela vai falar algum impropério que ela não vai conseguir retirar porque vai estar lá gravado na mente e no coração de quem estava lá ouvindo. E no coração. Exatamente. Omelette Nights. É uma grande filósofa dos nossos tempos, é Valesca, que não é mais a Popozuda, é só Valesca agora o nome dela. Ela é maravilhosa. Mas continua Valesca. Com o Popozão. Valesca. Não, ela tem uma bunda, porque importante é silicone, também, né, gente? Sim, lógico. É silicone? Lógico! Ela foi famosa por colocar... Ela colocou silicone pra caralho. Silicone na bunda? Você acabou Ninguém com o meu dia. Nasce com uma bunda daquela. Uma bunda, aquele era natural ali. Mas eu já conheci uma bunda bem grande, assim, que era meio assustadora. Será que era silicone parecia, também? Parecia, sabe quando você vê aquela peça de carne você vê aquela peça de carne, você vai no sacolão comprar carne e você vê aquela peça de carne... Sim. Que é muito... Que você dá uma tábua e é rígida. Faz... Uof, sabe? Tipo Graciane Barbosa, aquela mulher do Belo que parece um cavalo. É, você deve bater e quebrar a mão, né? Quebra a mão. Então, eu vi uma bunda dessa uma vez e eu fiquei... Você bateu? É, tive que bater, mas o problema dessas bundas é aquelas... Fala um negócio aqui, ó. Pera não aí, é, não você é tá sexista. Reclamando da não, bunda. Não é sexista. Não é um negócio sexista. Normalmente, a mulher que tem essa bunda... Você prefere bunda de pudim? É que é calipígia. Essa mulher calipígia não é Hessel. Hessel, eu gosto dessa palavra. Aprendi com Hessel essa palavra. Calipígia. Calipígia. É, qual é a etimologia de calipígia? Não faço a menor ideia. O que é calipígia? Calipígia é que tem bunda bonita, bunda grande. Ah, tá. Calipígia, já que é de Calíope. Calíope é a musa. Pode Mas ela era assim. Bunduda? Calíope era bunduda? Eu não sei. Tá, o que você tem contra a mulher que tem bunda bonita? Não tenho nada contra uma mulher. Calíope tinha uma bunda bonita. Tinha uma bunda bonita, por isso que ela inspirava os poetas. Uhum. Que bunda. As bundas. Né? Todo poeta começa assim, né? Ah, a bunda. Ó, oh, Calíope quando vem, mais ou menos. Calíope quando vai, ó, Calíope quando vai. Ah, Era assim. É assim, né? Homero cantou isso. Homero, né? É. Homero. O Homero, então... Homero. Eu não tenho absolutamente nada contra uma bunda bonita. Pelo contrário. O que eu queria dizer é o seguinte. Quando você se depara com uma bunda muito grande, entendeu? Ali na sua frente, que você tem o acesso a essa bunda, que é voluptuosa, que é... Você fica meio perdido, é isso? Você não fica perdido, mas é um negócio assim, fala assim, porra, essa bunda é muito grande, mas beleza, e tira um pouco da concentração, porque... Ele pensa, você tá percebendo, Thiago Romariz? Que quando ele vê uma bunda, ele não pensa, putz, vou comer... Não, mas essa bunda... Mas será que mas essa é bunda... Estado, é ele durante. Fica pensando... Eu penso no durante. Cara, a pessoa que transa com você deve ser muito infeliz. Não é? Deve ser um saco fazer sexo com você. Mas acaba de explicar. Aí, que normalmente... Não... geralmente quem tem essa bunda gigante, assim, grande, gosta que bata. Entendeu? Mas eu não tô falando isso assim, olha, não quero atiçar nenhuma feminazi nem nada. O negócio é, porque a gente não quer irritar ninguém aqui nesse programa. Não, tá falando? Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Você senta a mão na porra da bunda, porque ela normalmente gosta, mas gosta porque não sente muito, sabe? Ah, você tá falando... É forte demais. É diferente você dar um tapa na cara de alguém que tem pouca carne. Eu acho que a carne, ela absorve o impacto. E aí você senta a mão e aí, tipo, porra, mais forte. Vai ser, caralho. Eu não tenho tanta força pra ficar sentando a mão. Depois a minha mão fica vermelha e formigando. Olha, tá vendo? Ele tá pensando de novo. Nunca... Não, eu não quero bater nessa bunda porque minha mão vai ficar doendo. Porque então, não sei então, o quê. Então tá um tal de chaplá! Você é doente! Chaplá! Mano, porra, tá doendo! Entendeu? Cara, olha, sua vida sexual dessa maravilha pra você reclamar de uma pessoa que pede pra você bater na bunda e você fica falando, puta, minha mão vai ficar vermelha, eu não vou bater na sua bunda. Por que na história do planeta você reclamaria disso? Eu não reclamo pra ela e eu faço o que me é exigido no momento. Eu reclamo aqui, mas porque esse é o meu lugar pra fazer isso. Se eu não puder reclamar no Omelette Nights, entendeu? Onde eu vou reclamar? Meu Deus do céu. Aonde eu vou reclamar? Érico, pelo amor de Deus, você consegue ter uma ereção? Omelete. Um ouvinte mandou um e-mail dizendo que tá feliz com o Omelette Nights e que é o primeiro e-mail que ele manda porque antes ele teve vergonha e preguiça. Honesto. E ele perdeu a vergonha e a preguiça. Perdeu a vergonha, perdeu a preguiça pra falar que tá feliz com o Omelette Nights. Qual é o nome dele? É, não tem aqui. Esse preguiçoso. Não, é que às vezes as pessoas colocam o nome e pedem pra não ser identificadas. Por isso que eu acho que você fica inventando e-mail e mandando pra cá, Érico. Nada. Eu acho que você faz isso. Eu não lembro nem que... Eu não lembro você nem não que tem falo. Mais o que fazer. Inclusive, hoje eu estava discutindo com Jana Rosa. Jana Rosa, minha grande amiga, criou um inbox no Facebook, onde está eu e Érico Borgo. Estamos nós três. E aí, ela queria falar com o Érico. Virtual. Eu, é. Dani Taranha e Jana Rosa. Jana Rosa. E aí, ela fica... E falando, o Érico não sei o quê. Eu falei, o Érico não responde, nem WhatsApp, nem inbox, nem nada. Não é porque ele tá ocupado. Ele tá no Twitter. Você pode ver. Eu mando lá. Gente, vai ter gravação? O Hessel responde, Thiago responde. 5 horas depois, o Érico responde. Entendi. É isso que dá mais raiva de você. Mas é a minha ocupação é estar no Twitter. Não, você tem que trabalhar. Você não tem que estar no Twitter. Eu tô trabalhando quando eu tô no Twitter. Tem que estar trabalhar. Você tem que trabalhar, inventar coisas, sei lá, escrever os negócios que você escreve. Você tem que trabalhar. Não tem que ficar lá, oi, gente, não sei o quê. Não. E quando que eu dei oi? Quando que eu dei oi para as pessoas? Tem coisa que eu não faço. Você eu não fica faço. No Twitter e não responde as coisas. Tem coisas que eu não faço. Eu não dou oi, eu não dou tchau. Tipo, eu nunca falei tuito na minha vida, sabe? Tem tuito. Morro de vergonha de cara. Procura. Tem gente que dava, assim, oi tuitos... Sabe? Tem gente que dá oi tuitos. Então, na verdade, eu estou lá, estou fazendo meu papel social enquanto pessoa, né, da mídia nerd. Enquanto comunicador, né? Comunicador e não nerd. Responde o WhatsApp. E não responde... Eu vou falar uma coisa sobre a minha pessoa, caso você não tenha percebido nesse um ano que eu te conheço. Você é um pouco carente, né? Eu vou falar um pouco. Não, eu sou mimada. Mimada! Eu sou mimada. Mimada! Você entendeu que eu sou mimada? Eu quero atenção. Na hora que eu mandei, eu quero ser respondida. Porque eu sou ansiosa. Eu sou egocêntrica e egoísta. Eu quero as coisas do meu jeito na hora que eu quero. Você entendeu o que eu tô falando? Eu entendi. Eu quero esse segmento na edição final. Você não vai tirar eu isso. Eu vou deixar. Ouvintes, eu sou egoísta, eu sou egocêntrica e eu sou mimada. E hormonal. E hormonal. Eu quero as coisas do meu jeito. E ela tá exalando hoje. Olha, ela tá com um glow. Tem um glow. Dentarena tá aparecendo então, quando eu te mandar um WhatsApp, não importa o horário, entendeu? Ah, bom, pro inferno todos vocês, eu não faço mais esse programa. Semana que vem eu não vou fazer esse programa, porque eu sou me sentindo desrespeitado aqui. Censurado, censurado. Você que falou que não bate na bunda da mulher lá, que você fica com medo de machucar a mão, pô, você não quer ser eu respeitado. Eu bato na bunda sim, tá? Eu bato na bunda e eu aguento a minha dor na mão como um homem, entendeu? Mas eu tenho todo o direito de reclamar aqui. Esse é meu lugar. Esse é meu centro de poder. É onde eu posso reclamar. Que é a sua terapia, que é o seu divã. É a minha terapia online. É aqui, é aqui que eu faço isso. O divã. Você, Hessen, você é meu terapeuta. Gente do céu. Tem certeza? Você me ouve, você ouve. Você tem que me ouvir. Romariza a Romarização também. E Dani Taranha vai me ouvir, porque ó, eu tô impregnado em você. Eu tô impregnado, tô dentro da sua cabeça. Tá? Eric Borges está dentro de você. Ó, acabou esse Omelette Nights. Um beijo, um abraço pra vocês. Eu me recuso a ir embora. Isso foi um programa que a gente praticamente, né, escutou aqui, mas... É, acabou a sua sessão, Eric. Eu me recuso a ir embora, eu quero continuar conversando com vocês. A gente podia ir pro bar, né? Coração. Omelette Nights. Hasta la vista, baby.